Sentindo frio minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que um bongo. Tremia mais que as maracas descompassadas do amor. Minha cabeça rodando rodava mais que os casais. Teu perfume gardenia, não me perguntes mais. A tua mão no pescoço, as tuas costas macias. Quanto tempo andaram as minhas noites vazias. O dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouve tua voz murmurando. São dois pra lá, dois pra cá. Sábado, bado, boio, boio, boio, boio, boio, boio. Iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná. Dois pra lá, dois pra cá. Sábado eu vou dar o botê, sábado eu vou dar o botê, botê, botê. Deixaste abandonada a ilusão que havia em meu coração por ti. Se abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti.